250 bruta de raça. Lindinho, entra na panela. F-250 Bruta de Raça. Palmas Paraná. Dura ou surta? Meu carro, meu som, trazendo mais novidade. Mais um projeto sinistro com muita qualidade. Meu carro, meu som, trazendo mais novidade. Um projeto diferente com muita qualidade. F-250 Bruta de Raça. Aumente o som desse cachaça. Pois é os cabeceiros, pois é os brutos de raça. Onde minha bota faz rasto que eu frago não passa. Aumente o som desse cachaça. Pois é os cabeceiros, pois é os brutos de raça. Onde minha bota faz rasto que eu frago não passa. F-250 Bruta de Raça. Palmas Paraná. Apoio I9 Equipadora. Tijucar Diesel Power. F-250 Bruta de Raça. Mais uma produção do DJ número 1 do Som Automotivo. DJ André Zanella. André Zanella. Alô galera, aqui quem fala é DJ André Zanella e você está ouvindo F-250 Bruta de Raça.